Minutos. E o SESC aqui de Foz do Iguaçu está com as inscrições abertas para os cursos de inglês, informática e educação infantil agora para esse ano. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Mayra Fonseca de Souza. A Mayra é técnica de atividades em educação do SESC aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer em falar com você. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, Mayra, para participar dessa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses cursos. Nós já conversamos, né, a respeito disso, né, quando foram abertas as inscrições, né, logo que vocês disponibilizaram as vagas. Agora, que a gente queria, Mayra, reiterar, então, para que as pessoas procurem, né, essas vagas remanescentes. Isso, Cris. Conforme a gente já conversou, né, o curso de inglês continua aberto às inscrições até o dia 17. E para todos eles, tanto inglês, informática quanto educação infantil, o público é o comerciário, o dependente do e-comerciário, e no caso da informática ou do inglês, também para estudante da rede pública. Certo. Para informática, as inscrições também vão até o dia 17 e para educação infantil até o dia 21 de fevereiro. Importante, a gente já, como você falou, a gente já falou bastante sobre esse assunto, mas é bom a gente reiterar também, Mayra, da importância desses cursos hoje para a pessoa que quer conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, né? Hoje, inglês e informática é imprescindível, né? Muitas das, a gente consegue ver a disponibilidade de vagas, os pedidos de vagas, e sempre pedindo aí experiência, né? Que tem pelo menos domínio de mais uma língua, né? Geralmente o inglês e também o curso de informática. Isso, com certeza, né, Cris? Esses cursos enriquecem bastante o currículo do pessoal, né, tanto em informática quanto em inglês, e eles estão sendo oferecidos aqui pelo SESC em alguns horários bem acessíveis, né, para o pessoal que trabalha. O inglês, no caso, é à noite, e a informática tem vagas para amanhã e para a noite. Então tá certo, é Mayra, né? Tava faltando Mayra, acento, né, aqui no seu nome, aqui na pauta que a gente recebe, ficou faltando acento aqui, por isso que eu tava te chamando de Mayra, mas é Mayra, na verdade, né? Isso. Mayra, então vamos só reiterar, né? As vagas são disponibilizadas para os comerciários, dependentes de comerciário, também os estudantes da rede estadual, né? É bom lembrar também que tem o renda bruta familiar, né, para aqueles que vão concorrer às vagas gratuitas, uhum, de até 3 salários mínimos, né? Isso mesmo, tem que comprovar uma renda familiar de até 3 salários mínimos, né? No caso da educação infantil, Cris, são para os filhos de comerciários, né? É uma escola que a gente tem regular aqui dentro do SESC para crianças de 3 a 5 anos. Nós estamos com 9 vagas abertas no período da manhã. Então é interessante, né, para o pai que coloca o filho em algum período, às vezes está na prefeitura, e no outro período, né, pode estar frequentando o SESC aqui também com a gente. Certo, e para os outros cursos de inglês e informática não tem limite de idade? O inglês é a partir de 15 anos e a informática a partir de 14 anos. Tá, então as inscrições vão até o dia 17 de fevereiro, não tem custo nenhum, apenas a mensalidade que ele já paga, né, por ser já associado no SESC, né, e basta reunir os documentos que vocês pedem, né, que é carteira de identidade, documentos pessoais e dirigirem-se até o SESC para, né, para fazer a inscrição ou então para buscar mais informações. Isso, exatamente, Cris. Também agora, esse ano, a gente tem a novidade que o site, o edital está disponível no site do SESC, né? Então, o pessoal quiser mais informação, está disponível no site do SESC Paraná, os 3 editais. Mas, de qualquer forma, precisa vir até o SESC para preencher uma ficha, né? Certo. E se for aprovado, ele vai ter acesso a esses cursos gratuitamente. Então, tá bom. Quem quiser mais informações, no telefone do SESC, né? Pode ligar no 3576-1300 ou no 3576-1306, fala direto aqui comigo. E vamos, pessoal, já deixar o recado, pessoal, agilizar, porque até o dia 17, né? São poucas vagas remanescentes também, né, Mayra? Exatamente. Então, pessoal, se tiver interesse, venha o quanto antes aqui no SESC. Tá certo, então. Obrigada, Mayra, pela sua participação. Deixamos recado, então, novamente aí a respeito dessas vagas para os cursos de inglês, informática e educação infantil do SESC. Obrigada mais uma vez, Mayra. Obrigada a você, Cris. Obrigada pelo espaço. Um grande abraço. Mayra Fonseca de Souza, ela que é técnica de atividades em educação do SESC. Aqui em Foz do Iguaçu, a respeito dessas vagas, lembramos, inscrições até o dia 17 de fevereiro, dia 17 próximo. Agora, não deixe você, você que tem acesso aí ao SESC, que procurar e aproveitar desses benefícios que o Serviço Social do Comércio, o SESC, oferece para os associados. Curso de inglês, informática e também educação infantil. Agora, 2h40, vou fazer uma pausa rápida para o intervalo e a gente volta na sequência. Música.